08, obrigado, pai. Já mantém a posição. Patrulha Salvador, bom dia, azul 277,6 da Bruna Sesta. 277,6, contato radar da colagem, sigo mantendo em voo 090 restrito via saída Cônia. Sete restrito 090 via saída Conde, 2771. Papa Romeu, Romeu é Coringa, decoladas 4-0, chama o controle, 1-2-0, decimal 8, morreu. 1-2-0, 8, graça, bom dia. Sim, Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, Romeu é Coringa, decolada 9-7. Romeu é Coringa, contato radar decolagem, sub mantendo o 0, olha, sub mantendo 3 ou 6, restrito, o Romeu é Coringa, vou sair da mão. Via chegada da Mag 1 no décimo até 060, ajuste altímetro no 017. Número 3 na aproximação, manda o terceiro da chegada, o 3740. 230, chama agora o 136, na frequência 1269, corrijo, 1285, alternando 12545. 40, informo que irá manter a posição devido ao tráfego que ficou na pista auxiliar, assim que o mesmo se for o cruzamento do campo será autorizado. Romeu Eco Índia, confirma a prioridade para o destino. é radial 390 descendo. Gente, radial 390 agora. Francisco, tá com 330 ainda, ruim já? Assim, 3 mil pés, e retraso na chegada agora. Posição agora de 2 horas, 20 milhas, rumo sul-oeste, passando 080, descida 4 mil pés, Embraer 190. A gente vai fazer 3 mil restritos, mas vai dar bom rodar essa aqui. Por solicitação do controle, após decolagem, irá manter o nível 090 até 30 milhas de Salvador. Após decolagem, 30 milhas até o 090, 40. Puxa, NM1 autorizado decolagem, pistão na 0, vento no 5, 0 graus, 04 nós. Decolagem, 1 Salvador, bom dia, bom 642, pode ser 010, está pronto. Uma 648, manter a espera. Ok. 48, autorizado, a linha era Matheus, está na 0. A linha 010, com 648. Xanem 140 descolou aos 4 milhas, chame o controle, linha 029, né? Submetendo o voo 070. Passa 702, 770. Romeu, Alto Índia, submetendo o 060, autorizado voar direto de esquina.

Victor, na frequência 118, decimal 95. 2799. Sim, mantendo a chané 140 exato para a subida. Sul 2719, estabilizado, minha aliança. Rádio 2719, bom dia. Autorizado, pouso, pista no 0, 2180 graus, 049. 2719. No 648, tráfego, 1 hora, 12 milhas, rumo sudoeste, mantendo 100, libera nave, carga 208. Centro, voo no 648, subindo até o nível 90. Pastor 32, tráfego, 2 horas, 10 milhas, rumo nordeste, passando nível 060, em ascensão nível 090, e libera nave, 173787. Pastor 32, visual. Radião 01, informa Embraer na final da 1-0, sem interferência com o mesmo autorizado. Para o Anorte, reporte para o Sol. 98, oficial de escassão, via chegada, com mais um ano, do último até 050, o chute metro 90, 97. Continua da série. 10279. Radião 01, do lado 52, confirma quantas milhas se afasta? Se autorizado, a gente permanece, senhora, na sua escuta, então, já até buraquinho retornemos. Gente, Guardião 01, autorizado sobre o voo em Lauro de Freitas, mantendo a escuta permanente da torre. Na sua escuta. 4118, decimal 195, reduzindo para a aproximação. 295, reduzindo, gol 1739. 4740, esse mantém abismo 3, autorizado, LSX-Way, pista 1-0. Ajuste de metro 1-0, 1-7, estabilizado, tá? 3740. 2000, autorizado, LSX-Way, 1-0, 3740, informarei. Chamando 140, chamando 76, na frequência, 1285, alternando 25, decimal 45. Superado, submetendo nível 350. 350 subindo, voo no 648. Pista 10. Voo na 739, continua a aproximação, acho pista livre. Ajuste no 017. Informação de tráfego, setor norte, do aeródromo, helicóptero, aproximadamente 500 pés, não está sério. 739, guardando. Unidificação. 2 direito, chama o Saulinho, 2 direito, 050, tá? 3198. Azul 2743, esse é o Mantani, vem 110, somente. Essa é a velocidade pregada para destino. É 14 nós, é isso? 04 nós. 04, copiou. Romeu November, mantém quanto espera? Estranho, complexo na procedimento elétrico, que foi pista 10, chama agora tu, na frequência 18-95-3740. Bom dia, 3740, final da 10, passando o dia terra. Tá 3740, bom dia, continua a aproximação, bate pista livre. Ajuste 10017. Informações de tráfego do helicóptero da Polícia Militar, efetuando sobre o voo setor norte, aproximadamente 3 milhas e os pés no interfere. 3740, monitorando o tráfego. Uno 648, passa nível 170, chama agora o centro Recife na frequência 126.85, eu tenho 125.45. 2685, 2545, subindo 350, uno 648, obrigado. Libera a direita e chama escola, 121.9. Libera a direita, chama 219, ou 1.0.4.9. Autorizado por pista na 0, vento 180 graus, 07 nós. Autorizado no 0, 3740. Lembra Romeu Novembro, devido a tráfego cruzando a terminal, por solicitação do controle, após decolagem, irá manter o nível 090 até 30 milhas de Salvador. Bom, Novembro é Romeu Novembro, visual por Airbus, Natal na final do 0. Novembro é Romeu Novembro, após a passagem da Airbus que pousa na 10, autorizado, aliado a manter. Tiago, que eu acho que autorizado o acionamento, afastado. Alfa Romeo November, Romeo November. Informação de tráfego, helicóptero aproximadamente 300 pés, acertando sobre o voo, setor norte, à esquerda. Não interfere, autorizado. Decolagem, pista 1-0. Vento 180 graus, 04 nós. Alteração para sequência metro, curva esquerda na proa 020, limite radial 270 do Real Salvador. 070 radial 0270 Salvador, tá com 1740. Azul 2743, deixa na proa 080. SPS na 080, 2743, chama até agora 2407. Duna da presente, condição de material de pista? Afirma. Gente, desça para 2 mil pés, registro no 017, voe Duna em high speed, o azul 2743. 10 mil pés com high speed, Duna, azul 2743. Isso não, isso não. 308, não lembro. Está terminado, chama Aracaju 1-2-0, decimal 3. 2-0-3, obrigado, boa. Papa Romeu, novembro, Romeu, novembro, contato radar, vai 3-0-0, após 2010, direto Elefa. 3-0-0, direto Elefa, novembro, novembro, já está livre da restrição anterior, então. Romeu, novembro, novembro, Romeu, novembro, Romeu, novembro, foi Arbor, na presente. Boa, Arbor, novembro. Azul 2743, indecido 2010. Afirmo, 2743. É. Oceano 23, vamos 2 com 3. Zona afastado, meia dúzia, duas milhas, sudoeste do VR, Salvador, mantém nível no 00, seu radar terminado, chame Gelson, 120, décima 1. Zona 98 para o curso localizador com via direita na proa 055, nesta proa intercepta, desça para 4 mil pés, aguarde final de procedimento da LSA. 4 mil pés, proa 055, tem que interceptar o localizador 398. Papa Romeu, novembro, como tráfego de posição de 12 horas, 1,5 milhas, como Nordeste, cruzando 5.300 pés para 2 mil pés, Alfa Tango 7-2. Paciente, novembro, passando 6.500. Novembro, Romeu, novembro, tráfego esperado, veio Elefa da presente. Boa, Elefa, novembro. Mantenha 3 mil pés, está 3 anos 98, número 2. 3 mil pés, 3 mil pés, 3 mil pés. Sete, quatro, três, indicado. Atenção, 320, agora reduzindo, 2743. Ciente. 4098, emissiva, opção para aproximação, 1809, número 2 na aproximação, segue tráfego, posição de 1 hora, 9.4 milhas, rumo nordeste, mantendo 2000 pés, interceptando o curso localizador, essa tango 72. Está reduzindo. Desce uma terra 0, corretor, desce uma terra 4 ou 0. Passa 3, 4 0. 4 0, 9 0, para 3, 1 0. 0 para 2, 1 0, 3, 1 0. Azul 27, 4, 3, complete aproximação, chamo 3, 1, 8, decimal 9, 5. 7, 2, 9, 5, azul 27, 4, 3. Bom dia, azul 2743. 7431, continua aproximação, abaixa a atualização de pouso, ajuste no 0, 1 7. Informação de tráfego, helicóptero 500 pés, sobrevoando o setor norte aproximadamente 3 milhas. 7 para 2, 2743, bom dia. 2 Salvador, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom 743 autorizado pouso, pistão 0, vento 200 graus, 05 nós. CR, Charles 2743. Uniforme Juliette, Índia Papá, ciente, autorizado, acionamento, abastado. Estão prisando o 98. A escuta, passando turma, vai passar daqui 2 milhas. Ciente, complete aproximação, chefe 3, 2198, 2995. Já, 395. Novembro. Chame-se a 35, 1, 2, 8, décimo 8, termo 35, décimo 3. 1, 2, 8, 8, 3, 5, 3, novembro, 1, novembro. Autorizado pouso, pista no 0, 1, 1, 3, 0, 0, 0, 4, nós. Chama 0, 4, 3. Essa é a parte estabilizada, e o 2 restos de altitude e velocidade de idade. 7, 2, 1, 2, 17, vai passar na LR, agora, 2, 5, 3. Eco Índia, Antônio nível 060, para o serviço de informação de voo e alerta, chame Centro Recife em 128.8, alterna 135.3. Caso negativo, retorna ao controle de Salvador. Sundária 135.3, o Romeu é contra. 3198 na escuta. Bom dia, tá 1000 pés com a chave travado 3 milhas e meia. Então 3198, bom dia, informação de tráfego do helicóptero, aproximadamente 200 pés no setor norte, machado 3 milhas, não interfere, abaixo que estou ali. A 2743, sala 09, libera a direita, chama o som, ali no 2019. Direita, sala 2019, 2743. Está 3198, ventana 30, grau 04, nós, autorizado pouso, costuma 0. Dona 094, visual com repouso final, dona 0. Dona 094, após a passagem da voz que pousa na 1-0, autorizado, LR, meu Deus. Semana 4. Dona 094, copiou? Após a passagem da voz, ali, meu Deus, 1-0, com 1-0-9-4. Beijo. Estamos sobre o voo setor norte, aproximadamente 2 milhas, 200 pés. Guardião 01, 28 da 10, informa o Boeing, irá iniciar a decolagem. Boeing, centro do tráfego da Gol para decolagem e se autorizado após decolagem, cruzar o eixo, decolagem da 10. Zona 094, autorizado decolagem, pistão na 0, vento 150, grau 06 nós. Guardião 01, no mantenha o setor, informa o tráfego nacional da 10, ok? Assim que possível será autorizado o cruzamento. Fizeram a lista sobre modularo. Guardião 01, copiou? Guardião 01, copiou a instrução da turma? Afirmo, centro do tráfego visual, final 10. Mantenha o setor. Telefone, chegou no 250. Olha, 250, continua a aproximação, aguarde, pista livre. Ajuste na 017, informação de tráfego, helicóptero, aproximadamente 200 pés, mantendo o setor norte. Zona 250, autorizado pouso, pista na 0, vento no 40, grau 04 nós. Pedro Paulo, final no 0, boa na 250. Zona 094, decolados 1-3, chama o controle, 1-2-0, decimal 8, morro. 0-1-0-4-4. Sierra Golf Yacht, autorizado. Alinhar e manter, pistola 7. Zona Salvador, bom dia, 1-0-9-4. 1-0-9-4, contato radar, sua número 370, após 2 mil pés, direto código, que lógica Golf, bravo, gênero. Cruzamento é o que fala sobre o voo consultor? Próxima cabeceira do jeito. Linguagem 01, nova instrução. Radial 01, autorizado, cruzamento do campo, reporte sobre o setor de sobrevoo. Autorizado, cruzamento, informará liberado. Tiago Fiocchi, com informações de tráfego do helicóptero Alfa CR 50, ocupando o cruzamento, o mesmo lugar que o qual sobrevoou no setor sul, próximo à cabeceira 28. Radial 01, confirma o seu sobrevoo? Já levou o eixo da 10, já prosseguindo a linha do litoral. É, te confirma se irá permanecer nessa posição ou irá cruzar e seguir com a Ibirachepa, ok? A intenção é cruzar e prosseguir pela Xé, mas podemos aguardar a decolagem da 17. Gente, o Radial 01 não mantém o seu, está aguardando para o cruzamento. Material setor, aguardando as instruções para o cruzamento. A Palma e o Cego, o Fiosca, devido a tráfego, a decolagem mantém proa até 1 no pés. Autorizado a decolagem, pista 1 na 7, o vento na 7, 0 graus, 0, 4 nós. Informa o Charlie 150, setor da decolagem da 17, o mesmo após virar a curva à esquerda e seguir correndo forte, aguarde instruções. Centro do tráfego, decolamos com curva à esquerda, o guardião mantendo 200 pés na linha do litoral. Fiocha decoladas 1 a 7, mantém pro até 1 no 10, reporte visual com o helicóptero à esquerda, aproximadamente 200 pés. Tiago Fiocha, até 1 no 10, está visual com o helicóptero. Guardião 01, visual com Charlie 150, decolando 1 a 7. Afirma. Tiago Fiocha, mantém a separação com o tráfego, 200 pés. Autorizado a curvar à esquerda, reporte o eixo 1-0-2-2-3. Gente, reporta 1-0-2-2-3, tá voltando. Radial 01, mantém a separação com o tráfego setor no cruzamento do campo. Autorizado a manter a linha do litoral, reporte para o cruzamento da final da 35. Autorizado a manter a linha do litoral, separação com o tráfego, e agora informará para o cruzamento. Guardião, pronto para o cruzamento. Guardião 01, autorizado, cruzamento da final da 35, aguardando transferência. Autorizado, cruzamento da final 35, aguardando transferência. Pro eixo 1-0-2-2, encerra a voltada. Fiocha, buraquinho transfere, controle 120.8, meu voo. 120.8, obrigada. Torre Salvador, bom dia, tá? 3191.0, tá pronto. Tá 3191, bom dia, autorizado. Alinhar e manter, pista 10. Alinha e manter, pista 10, tá 3191. O 01 não livrou esse, e a próxima é Itapuã. Guardião 01, farol de Itapuã, chame o controle, 120.8, bom voo. 120.8, grato pela contribuição. Espera aí, João. Dado CDF, pode ser utilizado de atentar 2.1, o Bolsa é 200, obrigado. Chame Centro Recife em 1, 2, 6, 8, 5, alterno 2, 5, 4, 5. Quanto é isso que eu vou fazer aqui na 0? Bom dia, 0, não precisa. Preciso de uma tá mantendo o colega Axé. 210 de patrulhamento, está 5 segundos para cruzar a vertical do farol de Itapuã. Mais 101, sob condições visuais, 500 pés, ajuste no 0, na 7, Salvador para referência, reporte no local de sobrevoo. 6 condições, guardião 01, mantendo escuta, reportará para o pouso. Volume 962, ajuste o controle de Salvador, sem identificação. Esse mantém o nível 060, ajuste 1017, chegar à correção, vou estar pela presença. Volume 962, Salvador, Papa Romeu, Serra, Oscar, corredor forte. Papa Romeu, Serra, Oscar, em condições visuais, volume 10, ajuste no 017, corredor forte, reporte na vigeta. Reporta na 20, 1, 0, 1, 7, gol, Kioca. 3191, informação de tráfego, Charlie 150, 1 no PES. Mantendo o litoral norte, aproximadamente 3 milhas. Autorizado, decolagem, pista 1-0, vento variável com 3 nós. Iniciando a decolagem, pista 1-0, tem que entrar para a 3-1-9-1. Uniforme Juliette, onde é papá? Prossiga. Já encontro selecionado, pronto para o táxi. Uniforme Juliette, onde é papá? Autorizado, táxi? Reporte na papá. Ajuste na 017. Reportada na papá, 017. Está 3191, decolado de 23, chame o controle, 120.8. 308, desejo bom trabalho, está 3191. Salvador, Cordial Rodel, está 3191, passa 1491. Entre 1191, contato radar, 340, após 2, no pé direto, liga. Está 3191, 2000 pés agora, iniciando a curva. Curva direita, pé de letra. da 319. Solo, Ocean 6200, com referência, autoriza descer 1700. Referência com o Solo, Ocean 6200. Afirmativo, totalmente resolve, Ivan. Ciente, aponte estabilizado, Ocean 6200. 6700, então desce, Thank you. Martin de Atafada, decolado de 3-0, só me encontrou em Salvador, 120, décima 80. 120, décima 80, filé de Itapá. Juliette em Japapá, voa por segura? Serra, o Whisky Fox Proteção, 4 milhas por segura. Certo. Aviona, chame 735, 125, decimal 1, 928, decimal 35. 719, alinha e mantém cabeceira 10. Guardião 01, sob condições de exército, na despega, eixo no 017. Confirme se o pelo acho é ao contrário. Zero, zero, zero, sete, nove. Uniforme de latim de apatá, suba para 25007.